Se quem ama perdoa, porque não me perdoou ainda? Se arrependimento mata, eu iria precisar de outra vida. E tá doendo toda essa insegurança. Eu tô perdendo a minha esperança de ter você de novo. Será que já tem outro te dando tudo aquilo que eu deixei faltar? E ontem era eu que te levava pra jantar. E ontem era eu com quem você ia casar. E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar. Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar. E ontem era eu quem te abraçava pra sonhar. E ontem era eu com quem você ia ficar. E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar. Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar. China Cedeios, Júnior Fofão, Fábio Cebolinha, galera da Ultra Produções, para Jocélio Bado Cuscui, tamo chegando, insegurança. Eu tô perdendo a minha esperança de ter você de novo. Será que já tem outro te dando tudo aquilo que eu deixei faltar? E ontem era eu quem te levava pra jantar. E ontem era eu com quem você ia ficar. E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar. Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar. E ontem era eu quem te abraçava pra sonhar. E ontem era eu com quem você ia ficar. E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar. Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar. E ontem era eu quem te levava pra jantar. E ontem era eu com quem você ia ficar. E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar. Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar.